estou contemplando toda a tua dor. Eu estou cuidando de tudo e cada detalhe eu vou fazer cumprir. Você vai viver o que eu te prometi. E se você está pensando em desistir, ouça minha voz a te falar assim: eu não mudo, eu sou o mesmo. Eu cuido, eu te protejo. O meu agir, filho, eu tô cuidando, estou te ensinando. Enquanto você ora, estou trabalhando. Se eu fizesse antes, ia te perder. Então, antes de cumprir, eu preparei você. Filho, eu tô zelando, isso é cuidado. Às vezes foi preciso eu ficar calado, mas quando eu aí você vai entender que eu não mudo, eu sou.